sinto minhas forças terminarem. E parece que tudo vai acabar. Volto então o olhar, contemplo Jesus, que com grande amor e carinho Ele me diz: meu filho, sou Jesus, quero agora te ajudar. Ah, não importa agora minhas forças renovarei, e o pranto dos meus olhos vejo cessar, e a alegria de novo bem me iluminar. Ouço Cristo outra vez, vem me falar: meu filho, sou contigo estarei, seja onde for, eu não te deixarei. Se passares pelas lutas, passarei. Contigo se passares.